Salve, rapaziada, aqui é o MC Kevinho. Vocês acharam que eu ia ficar de fora da Semana Maluca? Tá maluco? Então, tô aqui, participação, Princesa e Plebeia. Sabe não, tá ligado? Tô mais ousado do que nunca, hein? Vai segurando, Cali Produtora, Semana Maluca, MC Kevinho. Se ligou? Se ligou? Então vai segurando. Ela vive sarrando o pau, e lá no baile funk é mulher fenomenal. Ai, que delícia, tu chupa gostoso e ainda quer anal, porque essa mina atenta qualquer homem passa mal. Ei, menina sapeca, fica na moral. Vai trava, vai trava, vai trava no pau. Vai trava, vai trava, vai trava no pau. Menina sapeca, fica na moral. Vai trava, vai trava, vai trava no pau. Vai trava, vai trava, vai trava no pau. Ela vive sarrando o pau, e lá no baile funk é mulher fenomenal. Ai, que delícia, tu chupa gostoso e ainda quer anal, porque essa mina atenta qualquer homem passa mal. Ei, menina sapeca, fica na moral. Vai trava, vai trava, vai trava no pau. Vai trava, vai trava, vai trava no pau. Menina sapeca, fica na moral. Vai trava, vai trava, vai trava no pau. Vai trava, vai trava, vai trava no pau.